essa voz pro cidadão cujo a alma suporta. Com pouco tempo de vida, com sílabas que a alma corta. Talvez por carregar algo que não mereço, a presença eu ofereço. Pilantra, não obedeço. Simétrico a cada passo no estudo do movimento. A cada sopro de ar, caminho sobre o cimento. Caráter não teve preço, a vida ensinou. Favela não teve preço, a vida recriminou. Tentaram difamar, acabaram se envolvendo. Tentaram dificultar, acabaram fortalecendo. Tentaram acabar comigo e acabaram entendendo. Vim pra regaço, olha ao redor, os vermes morrendo. Põe a prova pra ver se a dor só vai ser audível. Agora é tarde, irmão, o impensável é irreversível. Fazer a nova história. Vencedor, pelo brilho do olho eu conheço. Rapaz, a cada manhã um novo começo. Preciso bem mais pra zoar o enredo. Nós é assim, descendo ela abaixo a Z. Vencedor, pelo brilho do olho eu conheço. Rapaz, a cada manhã um novo começo. Preciso bem mais pra zoar o enredo. Nós é assim, descendo ela abaixo a Z. Pensando no futuro e o passado vem em mente. Fica em silêncio, palavras estão presentes. Tipo inflamado como quem tá pra explodir. Vim pra buscar o que é meu, eu não nasci pra pedir. Não é falar mal de quem fala mal. E se eu ignoro, eu fortaleço os moleque lá da quebrada onde eu moro. Eu nasci no meio disso, cabe escolher ao redor. Ser o pior dos melhor, ou o melhor dos pior. Tô bem pior que ontem, mas disposto a melhora. Fios que dorme no barulho e pelo bagulho chora. Fome não é azar, razão não dá opção. Pra curar a sequela, tem que cumprir a missão. Bato um capo justiça que nem o meu ancestral. Deus não me fez MC, só pra rimar os final. Um andorinha não faz verão, mas um favela é nato. Se por bem não mudou, vamos mudar no arregaço. Vencedor, pelo brilho do olho eu conheço. Rapaz, a cada manhã um novo começo. Preciso bem mais pra zoar o enredo. Nós é assim, descendo ela abaixo a Z. Vencedor, pelo brilho do olho eu conheço. Rapaz, a cada manhã um novo começo. Preciso bem mais pra zoar o enredo. Nós é assim, descendo ela abaixo a Z. E pra ser vencedor tem que fazer com amor e com muito suor. Serás merecedor e verás que não foi nada em vão. Sangue bom, toda disposição te fez cumprir a missão. E pra ser vencedor tem que fazer com amor e com muito suor. Serás merecedor e verás que não foi nada em vão. Sangue bom, toda disposição te fez cumprir a missão. Aí, essa vai pra nação hip hop. DJ Corte Certo, Gil Bonet, Bruno Gil, Bocada Forte, B-Dog Rap Evolução, Vlog Macacos Me Mordam, Rap na Veia, Real Hip Hop, Noticiário Periférico, Hip Hop Diário, Rap Longa Vida Nacional, Rádio 457 FM, Hip Hop Sem Maquiagem, Mano Zóio, Rádio Heliópolis FM. Pois eu vejo a vossa luta e vejo a vossa vitória. A todos que fazem parte da minha história, não desistam desse chato, cabeça dura, falou? Deixa eu correr, que amanhã é mais um.